meu abrigo, hei, e terei meu teto e meu postigo. De longe em longe, à luz das madrugadas, duas camisas, quem não tem lavadas. Ai, serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Ai, serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Quando chamo o perdigueiro, dizei amigos, quem chega primeiro? Aí terei meu, pus à luz da vela, aí verei o sol de uma janela. Aí serei meu dono e companheiro, dizei amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, digo dorme da talaia. Ai, serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia. Cascata, tenho uma estrela no bairro da lata. Olha o mar alto, olha a maresia, olha a montanha, vem rompendo o dia. Ai, serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, dorme da talaia. Ai, serei meu dono e companheiro, dizem amigos se não sou solteiro. E se eu morrer o teto que não caia, porque o mendigo dorme da talaia.